sorriso tão bonito, este olhar matreiro aflito procurando me encontrar. De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar? De onde vem essa vontade de ir embora, explodir a qualquer hora, sem limite, sem pensar? De onde vem essa incerteza absurda, essa história tão confusa, esse medo de me amar? Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Sou seu menino, quero ser sua paixão. Sou seu destino, o dono do seu coração. Sorriso tão bonito, este olhar matreiro aflito procurando me encontrar. De onde vem essa paixão tão violenta, essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar? De onde vem essa vontade de ir embora, explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar? De onde vem essa incerteza absurda, essa história tão confusa, esse medo de me amar? Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sou seu destino, seu desejo de mulher. Paixão, sou seu destino, o dono do seu coração. Sou seu menino, faz de mim o que quiser. Sua paixão, sou seu.